Então, o título, eu vou mudar um pouco o título, porque o título que está lá no papel é a cultura da morte. Mas, junto com esse título, eu coloquei o vazio existencial, que vem junto. Então, a cultura da morte é o que nós temos quando a gente liga a TV. Quais são as notícias que a gente ouve? São as tragédias, são os acidentes, 4 milhões de pessoas com dengue, não sei o quê. Então, assim, é tudo aquilo que está colocando em risco a nossa saúde, as nossas esperanças de vida saudável. E isso parece que alimenta em nós um medo. É um medo. O medo de sair de casa de carro, o medo de ser assaltado, é um medo de ter um treco na rua, é um medo que nós temos das nossas finitudes. Então a gente se enche de medicação, porque a nossa finitude nos assusta. De repente o vizinho tem um treco, pá, morreu. Quem que foi? Não sei, estava bem ontem, hoje partiu. Isso é o nosso cotidiano. Eu ouço falar todos os dias, tem alguém que conheço que partiu. Gente jovem, gente de meia idade, não tem mais idade. Então, assim, a cultura da morte, isso sem falar que dentro dos hospitais me parece que está sendo assim um lugar muito complexo, onde tem erros médicos, onde tem gente que também, assim, dá uma morfina, daqui a pouco morreu. Então, assim, essa cultura da morte, sem contar das guerras, das milhares de pessoas que morrem de fome todos os dias. Eu estava vendo que de cada 40 minutos tem uma criança que é abusada sexualmente. De hora em hora tem um suicídio. Bom, a gente poderia ficar um tempão aqui falando dos cenários da morte. Mas falar da morte aqui sempre nos traz uma luzinha de esperança, porque assim, bom, mas a gente vai reencarnar. Porque parece que a gente nega a finitude. A gente reencarna, a gente volta. Tá, ok, reencarnamos, vamos repetir toda a aprendizagem que a gente não teve. Bom, ok. Mas hoje eu quero propor um olhar sobre o nosso vazio existencial. O vazio. Eu trabalho no consultório e esses dias mesmo chegou uma senhora e disse assim: olha, tem um vazio aqui. Eu vim tratar o meu vazio. Meu vazio. E aí chega uma outra: ai, eu tentei suicídio porque eu tenho um vazio. Então, e o que é esse vazio? Todos nós temos um espaço que bate aqui, ó. Bate aqui um vazio. Aí eu pergunto assim: bom, precisamos conversar com a sua mãe para saber se você foi amamentado. Ou foi amamentada? Não, eu nunca fui amamentada. Ah, tá. Então, o que fica como experiência na vida adulta é o vazio. É um vazio. Mas O que, que dizem os melhores livros? O vazio é o lugar do outro. Quem é o outro? Então, nós podemos pensar assim, bom, mas eu vou com um namorado, eu vou engravidar, vou ter um filho, porque aí eu vou ter os outros, vão fazer parte do meu vazio. Mas esse vazio está lá na origem de quando a gente era bebê até um ano e meio, a gente precisa de uma nutrição que vem do olhar da mãe que nos constitui como sujeito psíquico. Vou repetir isso, que é um pouco mais difícil. O que nos constitui como sujeito psíquico? É o olhar da mãe. Bom, aí entra a psicologia. Quando não existe o olhar da mãe, pode ser o olhar da avó, olhar da madrasta, é o olhar da dinda, é o olhar da cuidadora, da empregada doméstica, não sei de quem, mas não é o olhar da mãe. Então, no nosso cérebro fica uma falha, que pode ser minimizada. Se ela é desse tamanho, ela pode ficar pequenininha. Só com uma técnica de respiração. Por quê? O nosso cérebro reconhece esse movimento aqui, ó. Então eu vou respirar assim. Esse movimento aqui é um movimento de sugar. Mas aí na vida adulta, a gente não quer ser bebê. Como é que a gente usa esse movimento labial? Fumando, a gente põe um cigarro aqui. A gente fuma. Fumar é uma forma de dizer para o cérebro: eu estou sendo amamentado. Mas aí a gente pega um copo e começa a beber. O cérebro também reconhece: ah, tá, você está sendo amamentado. Isso tudo nos acalma. O cigarro, agora tem um cigarro eletrônico que é 36 vezes mais forte que o cigarrinho nosso normalzinho de caixinha. A gente bebe, mas o que é mais que as pessoas fazem? A gente come desesperadamente. E aí a gente fica obeso. Aí a gente vai fazer o quê? Uma bariátrica. Faz a bariátrica, perde 60 quilos. Ah, daqui a pouco começa a ficar obeso de novo. Mas o que que é? Eu fiz a bariátrica, meu estômago está pequenininho, mas eu não paro de comer. Tudo aquilo que entra pela boca é uma tentativa de preencher o nosso vazio. E a síndrome dominical, que é o dia que a gente come de tudo, mas aí no meio da tarde assim, ai, faz um bolo, ai, faz uma bacia de pipoca, ai, vamos comprar uma cuca, ai, vamos mandar buscar duas pizzas família, porque o domingo é um dia em que a gente precisa estar consigo mesmo. Mas como é difícil entrar no vazio, abraçar o vazio e ficar em paz sem fazer todas essas coisas erradas, fumar, beber, usar droga, se entupir de remédio. Tudo isso é para preencher o vazio que todo mundo tem. Agora imagina quando alguém se separa, o desespero, a depressão, porque foi arrancado alguém e ficou vazio. Mas quem tem esse vazio de vez em quando penso assim, ah, eu vou me matar. Porque morrer também é uma forma de se encontrar. Ou então assim, ah, eu vou embora, vou morar na Europa, tentando fugir de si mesmo. Mas tem gente que preenche o vazio comprando coisas. Ai, hoje entrou meu salário, pá, eu vou me dar um sapato. Vou fazer mais uma continha. Pai, eu já tenho uns 10 carnês aqui para pagar. Tudo para preencher o vazio. Mas tem gente que também procura preencher o vazio de uma forma deslocada, porque aquilo que é falta de satisfação oral que vem da amamentação vai para o sexo. Pá. Aí, como é que é isso? A vaca vai para o brejo. Imagina que tem, olha, tem muita gente. Eu já tive um caso no consultório, uma moça, uma executiva, que dizia assim, olha, quando eu não tenho ninguém para fazer sexo, eu pego a lista telefônica. Primeiro homem que me atende, eu chamo para ele vir aqui em casa. Porque ela não ficava sexo sem nem um dia. Que é uma forma de preencher o vazio. Só que quando acaba o prazer do sexo, que dura 8 segundos. Um orgasmo dura 8 segundos. Quando é bom. Tudo para preencher o vazio existencial. Mas agora nós temos uma farmácia repleta de remédio para a gente não sentir o corpo. Tudo para não sentir o corpo. Ah, eu tenho uma dor aqui, estou tomando esse remédio. Ah, mas a minha dor não passa. Não, mas agora começou uma dor aqui. Eu, quando vou lá para Garibaldi, eu sento no meio de uma roda de idosas. Todo mundo tem que ter uma dor. Ah, eu tenho uma dor aqui. Ai, eu tomo esse remédio. Ai, qual remédio que tu toma pra dor aqui? Pra dor aqui. Todo mundo tem dor. Isso é uma forma de buscar um acolhimento. Então, assim, afinal, como é que a gente resolve esse buraco chamado vazio? Onde, se eu perguntar para alguém que tem esse vazio, perguntar assim, como é que tu te diverte? A resposta é, com nada. Eu bebo para me divertir. Nada me diverte. O mundo é sem graça. Bom, mas aí chega o Victor Frankl, que é um estudioso do sentido. E o Espiritismo está aqui para dizer assim, por que que nós nascemos? Por que que nós nascemos? Eu atendi uma senhora hoje, ela tem 11 irmãos. Ela começou a chorar e disse assim, ai, eu não sei quem que é essa gente que são meus irmãos. Ninguém gosta de mim. Quem que é essa gente? Ela começou a frequentar o Espiritismo. Agora ela pergunta, mas quem que é essa gente? Então, por que nascemos? Aonde é que eu busco o sentido da vida? E assim, está assustador o número de religiões. Tem mais de 1000 já no Brasil. Gente, em Caxias, só em Caxias, eu moro logo ali em Caxias, já tem 400 centros de Umbanda. 400. Só na esquina onde eu moro, tem 4 igrejas. Tem a Congregação Cristã, a Assembleia de Deus, a Adventista e uma outra que é não sei o que de Betel. E a Católica. 5. Num espaço de 2 quadras. que será que as pessoas estão procurando? Então eu vejo aí a procura de uma cura imediata. E o sentido da vida. Por que nascemos? Então, o vazio existencial, ele pode existir nos tempos em que a gente vive um período de deserto. Tem dias que parece que nem Deus não está ouvindo. Eu não sei onde é que eu ando. Eu chamo de dias de deserto. Só que depois dos dias de deserto e de vazio, de secura, de aridez, parece que Deus aparece, surge. Aí, dentro da gente fica um alívio, uma leveza. Mas assim, é preciso um sentido para a vida. Então, vir aqui, estar aqui, tem que nos dar porque nós nascemos. Por que que a gente vem aqui? Por que nascemos? O que que a gente veio fazer aqui nesse planeta? Então, eu tenho, de vez em quando eu ligo a TV, quando eu tenho tempo, e aí eu tenho escutado, tem uns 5 canais que é só religiões, religiões, religiões. E é interessante que todos eles leem a mesma leitura. Acho muito interessante. Todos fazem a mesma leitura. E ultimamente a leitura é: a paz esteja com vocês. Então, quem pode ter essa paz? Quem abraça o seu vazio? Quem abraça a sua sombra interna? Quem abraça tudo aquilo que falta? Ah, faltou uma mãe, faltou amamentação, faltou família, faltou dinheiro, passei fome. A minha insatisfação oral, e os italianos, eles têm isso na cultura, que quando chegaram da Itália, passaram fome. Então, a insatisfação oral é o que a gente põe para dentro pela boca e pelo sexo. Então, olha só mais uma coisinha assim. O sexo não preenche o nosso vazio, nem no casamento, quando não tem amor, quando não tem o ágape, porque Platão já dizia, o amor tem que ser eros, filos e ágape. O eros é a atração física, é o corpo físico. O filos é o diálogo, é a troca, é o respeito, são os valores. E o ágape, o que que é? O ágape é aquilo que vem daqui ou daqui para cima, que é o filos, pode ser aqui, no chakra cardíaco, onde a gente tem o vínculo, a amizade, o carinho. E o ágape tem que ser aqui e aqui, que é o chakra frontal, que nos abre a intuição, que é aquilo que a gente vê na foto da aura. E o ágape é principalmente a nossa conexão com o sagrado. Não importa se o meu sagrado é um ou é o outro, mas é o sagrado. É a minha conexão com o sagrado. Então, para que o sexo tenha esse retorno de preencher o meu vazio existencial, ele tem que ter essas 3 dimensões: eros, filos e ágape. E aí a gente tem, por que que o casamento acaba? Por que que acaba? Porque falta uma dessas 3 dimensões. Tem gente que não tem o eros. Eu atendo um casal de Cuiabá, que faz 6 meses que eles não têm eros. Só briga. Tem gente que não consegue conversar, não tem filhos. Ágape está acima da nossa cultura medíocre. O ágape, gente, é espiritualidade. É como é que eu converso com o sagrado, com aquilo que está como Deus para mim. Não sei se eu tenho Buda, se eu tenho Chico Xavier, quem é, mas eu preciso me encontrar com o sagrado. Aí nós podemos pensar num amor completo. Mas, quando Jesus diz que a paz esteja com vocês, existe uma convocação. Vamos ser construtores da paz. Hoje tem um movimento muito grande, eu faço parte desse grupo de construtores da paz, através dos círculos da paz. Mas tem uma formação, uma metodologia que vem dos povos, dos índios, lá do Havaí, não sei de onde. Isso tem mais de 1000 anos. Onde eles trabalhavam a construção da paz nas aldeias. Só que hoje nós não somos construtores da paz. Está muito difícil de nós construirmos a paz, mesmo dentro de casa, porque nós temos a tecnologia que não facilita muito o diálogo, o encontro, o ágape, a vivência da espiritualidade dentro de casa. Nós não temos isso. Isso se perdeu. Então, assim, as igrejas que prometem prosperidade, vida feliz, um corpo sem dor, estão enchendo. Mas parece que eles negam a cruz. E a cruz está no nosso vazio. Nós precisamos abraçar essa cruz. Essa é a parte mais difícil. E não existe um caminho de crescimento espiritual sem esse olhar para dentro e abraçar a própria cruz, os próprios limites. Então, cuidado com quem grita aleluia, glória a Deus. Tudo bem, aleluia, glória a Deus, mas é preciso abraçar a cruz. Nós não podemos negar a cruz, nem aqui, porque aqui também o caminho é estreito. A reforma interna é estreita. Então, assim, olhar para dentro de si mesmo e ver como é que eu preencho o meu vazio com comida, gastando dinheiro, com sexo, com droga, com cigarro, com álcool, tudo aquilo que entra pela boca. Ou com um sentido mais profundo, com o silêncio, com o olhar para mim mesmo. Um sentido do meu existir. E aí podemos colocar, eu coloco Jesus. Que lugar tem dentro de mim? Aquilo que me alimenta, não por essa boca aqui, ó. Eu disse que o Santo Espírito nos acolhe, nos alimenta. E esse alimento aqui é a palavra, é a energia, é a luz, é a bênção para a gente se sentir forte, nutrido e a gente poder viver com alegria e poder viver a experiência do amor em qualquer relação. Eros, filhos, ágape. Como construtores da paz. Enfim, essa é a minha reflexão. Muito obrigada aos meus anjos que estão aqui. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu espero que fique uma luzinha dentro de cada um. Agora então vamos encerrar. Quero agradecer. Muito obrigada à espiritualidade. Muito obrigada pela mensagem que foi possível transmitir e que essa mensagem nos traga frutos de paz dentro de cada um e no nosso entorno. Que assim seja. Amém. Que assim seja.